Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar mais um programa Sessão das Seis. Você pode ouvir o nosso programa por 95,3 FM aqui em São Carlos ou também pelo site www.radio.fiscar.br. Estamos começando a nossa edição de número 12 e o tema de hoje é teatro e audiovisual. Meu nome é Laura Teixeira e vou ficar com vocês então até as 7 horas da noite. Eu também aqui com vocês até as 7 horas da noite, Maurício Zatoni. Para quem não sabe, Sessão das Seis é um programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. Você pode entrar em contato com a gente através dos meios de contato, do e-mail sessãodasseis@gmail.com, acessando o nosso blog, por exemplo, também sessãodasseis.blogspot.com. Lá você ouve, pode escutar o podcast dos programas já que a gente já fez aqui. Temos um Twitter também, que é o @sessãodasseis. Ou, se você quiser, estiver ouvindo aí a gente próximo a um computador com acesso à internet, você pode falar com a gente aqui no Hotmail, no MSN, ao vivo, que é o radiofiscar@hotmail.com. Adiciona a gente aí, vamos conversar. E vamos começar agora com o programa com Sessão Ouvinte. Agora a gente está sempre começando com Sessão Ouvinte. E a gente veio aqui participar do programa com a gente, o Itu. Boa tarde, Itu. Boa tarde. Apresente-se. Eu sou o Itu, eu trabalho aqui na técnica da rádio e faço parte de um grupo de teatro lá no CAASO. Que é o Grupo Acaso. O Grupo Acaso de Teatro. Oi, Itu, e qual é a música que você vai indicar pra gente? A música que eu vou indicar é A Volta do Malandro, com a Mônica Salmasso. Que é uma composição aí do Chico Buarque. Exatamente, né? A composição do Chico Buarque. E essa música aí fez parte da Ópera do Malandro, né? Que foi um filme musical dirigido pelo Rui Guerra, mas que foi inspirado, né, na obra do Chico Buarque, né? Isso. E aí toda a trilha é assinada pelo Chico Buarque, né? Exatamente. Inclusive o filme é uma inspiração também no musical Ópera dos Três Vinténs, do Bertolt Brecht e Kurt Weill. Inclusive esse é o nosso tema de hoje. Peças de teatro adaptadas para o cinema, ou mesmo peças de teatro somente, ou ainda filmes que inspiraram peças de teatro. Enfim, essa relação entre teatro e audiovisual. E tu, por que é que você indicou essa música pra gente? Bom, essa música, além de fazer parte da trilha e ter sido composta pelo próprio Chico para a trilha, faz parte da trilha e tal, ela é o tema do Malandro, e o Chico, ele tem uma influência muito grande no nosso grupo de teatro. Então, várias peças, a gente usou músicas dele, temos textos feitos inspirados em músicas dele, inclusive nessa música. E essa versão com a Mônica Salmasso é uma das melhores versões que eu já escutei. Ela toca com a Pau Brasil, uma banda de jazz fantástica. Eu, inclusive, fui no show deles aqui, foi uma coisa perfeita, assim. Foi por isso. E para quem... O Grupo Acaso fez uma apresentação ontem, durante o Macaco, da montagem Mosaicos, que são um mosaico de cenas, né? Exatamente. E vai ter alguma apresentação em breve? Bom, nós temos uma apresentação marcada para o dia 9 de setembro. Aonde? Se não me engano, essa vai ser no Salão de Eventos da USP. Ah, lá na USP. Então, para quem não foi ontem, perdeu o Mosaicos, maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado. A gente vai ouvir aqui então A Volta do Malandro, na voz de Mônica Salmasso, uma composição aí do Chico Buarque. E bofetões entre dados e a praça virar um salão. Que o malandro é o barão da ralé. Outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram dos cabarés, entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões. Malandro anda assim de viés, deixa balançar a maré e a poeira sentar no chão. Deixa a praça virar um salão. Então agora com Sessão das Seis, vocês acabaram de ouvir A Volta do Malandro com a Mônica Salmasso e o Grupo Pau Brasil, que foi uma indicação do Itu, nosso ouvinte da semana. E lembrando que se você também quiser ser um ouvinte e indicar sua música aqui, é só entrar em contato com a gente já falou os meios de contato, mas é sempre bom lembrar, o nosso e-mail é sessãodas6@gmail.com e vocês também podem falar ao vivo aqui com a gente no MSN, a gente está conversando aqui com o Thiago, com a Ana, é radiofiscar@hotmail.com. Então entre em contato com a gente, dê sua dica de sua música que a gente pode programar para a próxima edição do Sessão das 6. E agora a gente vai começar mesmo com o tema da semana. Como a gente já disse, o tema de hoje é teatro e audiovisual. E isso, assim, é bem amplo mesmo. A gente pegou desde filmes que foram adaptados de peças de teatro até programas de televisão que tratam sobre os bastidores do teatro, sobre trilhas sonoras de algumas peças de teatro. A gente fez realmente uma mistura aí de... Um apanhado geral do que pode ser um pouco essa relação entre teatro e audiovisual, em se tratando de trilhas sonoras, afinal, é isso que a gente trata aqui no Sessão das Seis. E a gente vai começar falando de um programa da TV Cultura, que é uma bem-sucedida experimentação de dramaturgia para televisão. Já foi chamado, inclusive, esse gênero de teleteatro. Essa iniciativa está na terceira temporada e tem peças de diretores teatrais e também de diretores de cineastas paulistas que foram convidados para adaptar essas peças, né? É uma forma de agregar novas experiências de linguagem e tem essa, o objetivo, então, de realmente tratar dessa... Como fazer essa tradução, né, da linguagem teatral para televisão. E a gente vai ouvir, então, a chamada da TV Cultura para esse programa Direções. Então é verdade? É verdade. Direções. A partir de Deu Certo entre teatro e televisão está com novidades. A partir de 11 de maio, todos os domingos, às 11 da noite, a dramaturgia trilha diferentes caminhos. 8 diretores, 8 episódios inéditos e muitas novas emoções. A partir de 11 de maio, às 11 da noite, Direções em nova fase. E aí, pessoal, a gente acabou de ouvir aí a chamada do programa de Direções, programa aí da TV Cultura, nosso primeiro bloco de hoje, né? Hoje a gente vai ter uma configuração diferente aqui do programa, a gente fala e toca a música logo em seguida. E então uma outra bem-sucedida iniciativa que aproxima a linguagem do teatro com a linguagem da televisão são as minisséries da Globo, da TV Globo, porém do núcleo Luiz Fernando de Carvalho. É em 2005 aí a TV Globo produziu a minissérie Hoje é Dia de Maria, que tinha aí todo o universo da cultura popular traduzido em uma bem sofisticada produção de TV, quase cinematográfica, né? Depois, o Luiz Fernando de Carvalho ele começa o projeto Quadrante, que apresentará aí 4 obras de autores do Brasil, brasileiros, né? E vai adaptar da literatura para o audiovisual, né? E que começou justamente com a adaptação de um texto de um grande autor de teatro, que é A Pedra do Reino, baseado no romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue. Príncipe do Sangue do Vai e Volta do Ariano Suassuna. A sua última obra foi a minissérie Capitu, baseada na obra do Machado de Assis. Essa produção rolou aí nas telinhas da Globo em 2008. A gente vai ouvir justamente a música que está na trilha sonora do Hoje é Dia de Maria, que foi aí em 2005. Vamos curtir aí, pessoal. Vocês ouviram agora, então, a música, né, de abertura do Hoje é Dia de Maria. E a próxima trilha que a gente vai ouvir é do filme Atrizes, de 2007. Foi dirigido pela Valéria Bruni Tedeschi. Esse filme ganhou o prêmio especial do júri em Cannes, na mostra Un Certain Regard, no mesmo ano de 2007, né? Que é, inclusive, uma parte do Festival de Cannes que é voltado para os filmes mais originais ou diferentes. E, realmente, o filme Atrizes não é um filme muito comum, assim. Teve algumas críticas negativas, principalmente de... Talvez, não sei, pessoas que não estavam muito acostumadas, porque ele é um filme que parece que parte de um lugar nenhum, assim, ele é meio um pouco estranho. Mas é muito interessante, porque ele mostra a vida de uma atriz, né, que é vivida pela própria Valéria Bruni. Ela tá ali nos seus 40 anos e começa a entrar em crise, não tá casada, descobre que não pode ter filhos, começa a entrar um pouco em crise, assim. Então, trata um pouco dos bastidores da nova peça que ela tá encenando junto com a companhia de teatro e também das crises dela pessoal, assim. Inclusive, tem uma cena muito bonita dela quando ela tá numa piscina, nadando, que ela costuma fazer natação e tal. Inclusive, tá tocando essa música In The Mood, que a gente tá ouvindo no BG. É a música que sempre toca quando ela tá nadando, assim. É uma cena muito bonita. Cenas subaquáticas, assim, super interessantes. Mas a música que a gente trouxe mesmo pra ouvir é a música I Will Survive, que é da Gloria Gaynor, né? Conhecida música. E aqui ela vai ser interpretada pelos californianos do Cake.

E aí a gente ouviu aí o Survive da banda Cake, dos californianos, né, da banda Cake, presente aí no filme Atrizes, de 2007. E o próximo filme que a gente vai, de qual música a gente vai tocar aqui, ele acabou de estrear nos cinemas e é o documentário Moscou, que é o mais novo trabalho do Eduardo Coutinho, do diretor aí de documentários, e agora de documentários bem diferentes, com uma linguagem bem moderna. É, e esse filme aí, Moscou, ele se volta para os bastidores do Galpão Cine Horto, que é um grupo de Belo Horizonte, um grupo de teatro de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Galpão Cine Horto é o nome do teatro onde o Galpão, o Grupo Galpão se ensaia, na verdade. Exato, o Grupo Galpão é um grupo de teatro lá de Minas, isso, de BH. Exatamente. E o Coutinho, ele já tinha trabalhado, então, o tema das atrizes no filme O Jogo de Cena. Mas não especificamente do teatro, mas filmado em um teatro, né? O Jogo de Cena é filmado num teatro. E a gente vai tocar aqui o trailer, para quem sabe instigar, e vocês ouvindo, descobrir como é que se desenvolve esse novo documentário do Coutinho. Que pode ter um rumo aí, em se falando de Coutinho, pode ter um rumo inesperado. E o Grupo Galpão já vem flertando com o audiovisual há algum tempo, na verdade, né? Depois do trailer do Moscou, a gente vai ouvir uma música que é de um espetáculo teatral deles, né? Que se chama Um Trem Chamado Desejo. Esse teatro musical estreou no ano 2000. E ele é cheio de músicas cantadas pelos próprios atores, inclusive... Tem toda uma direção musical muito interessante. E a trilha sonora dessa peça de teatro foi inclusive lançada em CD, junto com a trilha de um outro musical do mesmo Grupo Galpão, que chama Um Mulher Imaginário. E a música que a gente vai ouvir é Viva Teatro. Viva o teatro, né, dessa peça Um Trem Chamado Desejo. E essa peça trata exatamente de um grupo de teatro que, ao ver ali que estavam entrando um pouco em decadência, estavam com alguns problemas e resolvem, são instigados então a trabalhar, a fazer um filme, né, a trabalhar com a linguagem do cinema. Então toda a peça e as músicas da peça tratam um pouco dessa separação entre teatro e cinema, entre como é uma linguagem para outra, assim. Então é muito interessante a peça e esse conflito entre o cinema e o teatro que é apresentada, que a gente vai ouvir agora. Então primeiro o trailer do filme Moscou e depois Viva o Teatro com o Grupo Galpão. A gente vai tentar montar fragmentos, ao menos dessa peça que é nome, e coisas citadas que não são dessa peça, o inacabado fragmento, que aliás é Chekhov, é maravilhoso. Ele não quer fazer o completo. Andrei Prozorov, Alexander Vershiny. Ele é de Moscou. Moscou. Coitado, elas não vão te dar mais sossego. A gente sabe que em 3 semanas a gente não vai fazer a peça, nem dá para se propor a tentar fazer a peça de fato. É, por outro lado, que é essa coisa que ele está falando que tem que ter? A vida passando e ela não volta mais. E nós nunca iremos para Moscou, nunca! Estou ficando encantadas com o discurso dele, encantadas com o discurso dele. E está fazendo todo o discurso de ser esquecido, do tempo. Um discurso lindo. Lindo, lindo, lindo. Você é uma mulher maravilhosa. Estranha e maravilhosa. Estranhamente maravilhosa. Eu quero ir pra Moscou. Eu quero ir pra Moscou! Não aconteceu nada. Eu não estou sabendo de nada. Saúde. O teatro revive dos atores, do tablado, do público e de uma paixão entre eles. E eu amo os atores, atrizes e o público por esse poder. E quero morrer neste palco, onde se dá essa viva alquimia. E peço mais, quando meu corpo descer à terra, minha alma não suba aos céus. Fique aqui, perambulando por essas cortinas, sentado em uma dessas cadeiras, fazendo estalar o assoalho quando meu espírito passar sobre ele até o final dos tempos. Que eu saia daqui direto para o seu seio. Se é que estando no palco, já não estarei nele. Quase nada é preciso para que ele exista. Onde, quando insistente ele teima, sempre em sobreviver. A magia que ele cria logo esmaece, feito bolha de sabão, breve, intenso, qual paixão. Nos provoca lágrimas e risos, nos encanta, dá-nos o prazer e a dor. Ó de amor, ele prescinde de trajes, de cenários, luz e cor e cor, mas não consegue viver sem o auxílio do ator, mas não consegue viver sem o auxílio do ator. E aí, pessoal, a gente acabou de ouvir aí a música Viva o Teatro, com o Grupo Galpão, cantada por eles, né, os atores do Grupo Galpão. E antes disso, a gente ouviu um trailer do novo filme do Coutinho, do Eduardo Coutinho, o documentário Moscou, que é aí com o Grupo Galpão, né. Agora a gente vai ouvir mais uma música, a gente vai ouvir uma música agora da cena do filme Moulin Rouge. E nessa cena aí tá rolando uma peça de teatro encenada nesse famoso bordel francês chamado Moulin Rouge, com a cortesã Satine como estrela principal. Pra quem não conhece o filme, essa peça que acontece no próprio filme foi escrita pelo Christian, né, que é interpretado pelo Ewan McGregor, um jovem poeta boêmio apaixonado pela Satine, que é interpretada pela Nicole Kidman. E essa peça conta a história de uma cortesã indiana que se casa com um maldoso marajá. A cena é muito bonita, com uma temática indiana, as danças, o figurino, assim, é muito interessante. E a gente vai ouvir então a canção que se chama Hind Sad Diamonds, interpretada pela Nicole Kidman aí no filme Moulin Rouge. E a gente acabou de ouvir Hindi Sad Diamonds, com a Nicole Kidman e o elenco do Moulin Rouge. E o diretor do filme, o Baz Luhrmann, ele tem grandes influências teatrais em sua obra. Ele realizou, inclusive, uma trilogia que ele chamou de a Trilogia da Cortina Vermelha, em uma clara menção, aí, né, uma referência ao teatro. Começou com o filme Strictly Ballroom, depois foi o filme Romeo e Julieta, e o terceiro foi o Moulin Rouge, que foi esse que a gente ouviu aí a música, né? A próxima música é do filme Romeo e Julieta, né, segundo da trilogia. E é uma adaptação da peça clássica de Shakespeare, que todo mundo com certeza já ouviu falar. E é uma adaptação, tinha havido já uma adaptação cinematográfica em 68 do cineasta italiano Franco Zeffirelli. Inclusive também um grupo brasileiro, do qual a gente já falou lá no primeiro bloco, o grupo Galpão, já tem em seu currículo uma brilhante encenação desse clássico shakespeariano, né? E a música que a gente vai ouvir, tá aí no, do filme Romeo e Julieta, do Baz Luhrmann, chama Young Hearts Run Free, interpretada aí pela Kim Mazzelli, que é uma cantora americana de pop dance, soul e house, que, por curiosidade, que morou na mesma rua da família Jackson, tendo conhecido aí a mãe do Michael e o tio dele também. Então vamos ouvir aí Young Hearts Run Free. She is the fairy's midwife, and she comes in shape no bigger than an agate stone. Still wanna leave a thousand times today. acabou de ouvir, então, Young Hearts Run Free, da trilha sonora do filme Romeu e Julieta, do Baz Luhrmann. E falando em Shakespeare, né, já que acabamos de ouvir algumas adaptações, ou já citamos várias vezes Shakespeare aqui, a gente vai falar de mais uma adaptação das obras dele. Dessa vez foi para televisão, com a minissérie Som e Fúria, que foi exibida na Globo agora, recentemente, né? E, inclusive, ela, na verdade, é uma adaptação de uma série canadense chamada Slings and Arrows, que foi exibida lá no Canadá entre 2003 e 2006, em 3 temporadas. Até para quem não sabia que era uma adaptação ou tiver curiosidade de ver, no YouTube tem o trailer dessa série canadense e é incrível, assim, para quem viu a série aqui no Brasil, como é muito parecido, até de figurino, iluminação, os atores, é tudo muito parecido. A gente vai ter lá no nosso blog, depois, quando a gente for colocar o podcast desse programa, a gente vai colocar o trailer para vocês poderem comparar e como são realmente parecidas as adaptações. E o Sonho e Fura, ela tem na sua trama e suas locações completamente ligadas ao teatro, por isso aí que a gente vai ouvir o trailer do Sonho e Fúria aqui. Então ele mostra os bastidores das encenações de algumas peças do Shakespeare. Então a companhia de teatro lá representada na série Sonho e Fúria monta algumas peças do Shakespeare. A gente vai ouvir agora o trailer, então, que foi lançado antes da estreia da série. Para fazer uma música sinopse, foram chamados dois comediantes gaúchos conhecidos como Tangos e Tragédias, que também trabalharam com teatro. A gente vai ouvir aí o trailer do Sonho e Fúria. No primeiro episódio do Amor para o Ódio, e assim que tudo aconteceu, Oliveira e o Dante, um grande sucesso, e o Hamlet enlouqueceu. A Ellen ficou com Oliveira e foram pro municipal. O Dante não pensava em grana, queria o essencial. Loucura, luxúria, tudo isso tem no Som e Fúria. Loucura, luxúria, tudo isso tem no Som e Fúria. Diretor consagrado foi atropelado por um caminhão de presunto. Fez um drama, comédia e agora a tragédia. Defunto, defunto, defunto. O Shakespeare escreveu, atores vão encenar. Como precisava um canal, a Globo vai apresentar. Já, já! Loucura, luxúria, tudo isso tem no Som e Fúria. Loucura, luxúria, tudo isso tem no Som e Fúria. Então vocês ouviram aí a música trailer, sinopse do Som e Fúria. Então quem assistiu lembrou ali dos eventos e dos personagens que são tratados na minissérie, né? E vamos ver aí se vai ter uma segunda temporada, né? Isso era uma minissérie com o Felipe Camargo, com a André Beltrão. Dirigida pelo Fernando Meirelles. A gente não citou aqui, mas foi dirigida pelo Fernando Meirelles. Exatamente, era o diretor-geral, tinha alguns outros diretores, dependendo do episódio, também tinha outros diretores. Ah, sim, aquele modelo de seriados em que tem uma concepção geral, um diretor-geral, mas cada episódio tem sua direção mesmo, a decupagem, etc., por outros diretores também. Exatamente. E bom, normalmente vocês ouvintes da Sessão das Seis já estão acostumados que a gente sempre traz o bloco Sessão Brasil, quando a gente traz alguma música brasileira para relacionar com o tema da semana. Mas como o tema de hoje já tinha muitas coisas brasileiras, a gente acabou de ouvir o Som e Fúria, por exemplo, a gente não vai ter especificamente esse bloco. E a gente vai passar agora então para agendas de filmes que estão em cartaz aqui em São Carlos, nos cinemas e cineclubes da cidade. Então se você estiver aí terminando de ouvir o nosso programa, já se prepara, tem alguns filmes aí que vão rolar hoje. Já corre pra lá e vai assistir. E o primeiro deles é a sessão especial lá no Cine São Roque. Hoje eles estão comemorando 2 anos de aniversário do Cineclube. Então vai ter uma sessão muito especial com curtas metragens, alguns deles que foram exibidos lá na Mostra Audiovisual de Cambuquira. E também vai ter a estreia de uma animação 3D chamada Ciranda, que foi dirigida pelo Leonardo Andrade. Além desses curtas, vão ter várias outras surpresas e outras interações com o público. Então tá todo mundo convidado. A sessão é gratuita lá em Água Vermelha, né, na Rua Bela Sintra, 77. Que é a rua principal, né, da cidade de Água Vermelha. E é hoje, viu, gente? Exatamente. Hoje às 8 horas, então já corre pra lá, dá tempo de chegar lá em Água Vermelha e pegar uma sessão muito bacana lá, sempre tem um clima muito agradável. E um abraço especial pra toda a equipe do Cine São Roque também. E parabéns pelo aniversário aí. Isso aí. No Cineclube, no Cineclube CDCC amanhã, vocês podem assistir Ventos da Liberdade, que é um filme irlandês de 2006. Tem a direção aí do famoso Ken Loach, que ele ganhou aí a Palma de Ouro em Cannes por unanimidade, hein, por esse filme. Amanhã, 8 da noite, CDCC. Fica lá na 9 de julho, 1227, no centro. Também com entrada franca, né, o CDCC. E já no Sesc, a gente vai ter o filme Stella esse fim de semana. Normalmente no Sesc as sessões são de sexta, sábado e domingo, mas hoje, excepcionalmente, na sexta-feira não tem sessão. Então, sábado e domingo, às 19h30, vocês podem conferir o filme francês Stella. Inclusive, a música que a gente está ouvindo no BG agora faz parte desse filme, né? A música chama Stella e é cantada pela diretora do filme, que é a Sylvie Verheide. Lá no Cine UFSCar, aliás, aqui no Cine UFSCar, na UFSCar, essa próxima quarta-feira vai ser a comemoração de 4 anos já que o Cine UFSCar está aí atuando. E, aliás, parabéns, eu gosto muito da proposta do Cine UFSCar e é excelente aqui para a cidade a atuação desse cineclube. Então, na quarta-feira, 2 de setembro, quarta-feira da semana que vem, 19h, vocês podem assistir o filme Filmefobia, do brasileiro aí, Kiko Goifman. Esse vai ter um debate com o diretor Kiko Goifman depois do filme. É um filme impressionante para quem já assistiu. Eu ainda não vi, mas eu já ouvi muitos comentários. Passou na Mostra de Cinema de Tiradentes desse ano, na cidade de Tiradentes, lá em Minas Gerais, que é uma mostra muito importante. E foi muito bem recebido, pelo menos pelos meus amigos que estavam lá. Exatamente, eu sou uma dessas pessoas e posso dizer que o filme é realmente chocante. Se você tem algum tipo de fobia, fique preparado, porque não vai ser fácil. Mas se você não liga muito para essas coisas, vá assistir o filme, porque é realmente impressionante, assim, as cenas que foram criadas e a proposta do filme. E a oportunidade aqui em São Carlos de discutir o filme com o próprio diretor também vai ser ótimo, porque ele vai poder falar um pouco sobre o processo e sobre a proposta do filme, que realmente é diferente nessa transição entre ficção e documentário, que está super em moda hoje em dia. E lembrando que o Cine UFSCar várias vezes já trouxe o diretor para fazer um debate depois, e sempre é muito bacana, sempre rolam discussões muito interessantes sobre o filme, sobre a carreira do diretor, sobre as intenções dele com o filme, como ele o desempenho dele, como que ele trabalhou aquele filme. É sempre muito legal esses debates. Fica o convite aí, quarta-feira que vem, 19h. É isso aí, comemoração de 4 anos do Cine UFSCar. E aí, partindo então para outro cineclube da cidade, o Cinequanon, que é lá na arquitetura, né, da USP. E o tema de setembro, estão voltando agora as atividades do segundo semestre, com o tema máfia. E o primeiro filme é O Poderoso Chefão, que vai passar na terça-feira, dia 8 de setembro, às 19h. Entrada gratuita também. E as sessões são lá no auditório, sala de defesa da pós da arquitetura, né, no campus 1 da USP. Isso mesmo. E no Cine Iguatemi, vamos agora para os cinema comercial da cidade. Tá passando aí, galera, 2 filmes. Os únicos filmes em cartaz no Cine Iguatemi aí são 2 filmes brasileiros, hein? 100% de aproveitamento para o cinema nacional. Acho que isso, eu nunca vi isso aqui em São Carlos, né? Isso é muito bom. Então vai começar, tem os filmes, os Normais 2, que é a continuação, né? Os Normais 2, a Noite Mais Maluca de Todas. Que aí com os personagens Rui e Vani, né? Todo mundo já conhece, Os Normais, um seriado também da Globo. Esse é um filme, né? E também vai passar o filme Contador de Histórias, que é um filme brasileiro aí, que tem no elenco Maria de Medeiros, Marco Antônio Ribeiro, Paulinho Mendes. Exatamente. Então, quem quiser conferir um filme nacional no Cine Iguatemi, prestigiar o cinema nacional também. E já falando então do Cine São Carlos, que fica lá na Rua Major José Inácio, número 2154. Os filmes em cartaz são Dom Helder Câmara, O Santo Rebelde, que é um documentário sobre Dom Helder Câmara. Para quem está acompanhando as atividades aqui em São Carlos, estão tendo muitas atividades em homenagem ao Dom Helder Câmara, com nomeação de uma rua aqui perto da Federal, inclusive. Então, para quem está ligado nesses acontecimentos, quiser saber mais sobre o Dom Helder Câmara, pode ver esse documentário sábado e domingo, às 17h, lá no Cine São Carlos. Também está em cartaz o filme Um Marido por Acaso, com a Uma Thurman, Colin Firth e o Jeffrey Dean Morgan. E também o filme Inimigos Públicos, do novo filme do Michael Mann, aí, com Johnny Depp, Christian Bale e Channing Tatum. Lembrando... Opa, que o Cine São Carlos tem os preços reduzidos, né? É um cinema muito interessante, que você pode ir lá assistir e pagar bem menos. E a música que a gente vai ouvir, a gente sempre ouve aqui na agenda do nosso programa, uma música de um filme que esteja em cartaz na cidade. E a gente escolheu, a gente queria tocar uma música do filme Fobia, que ele tem um aspecto muito interessante, que não teve nenhuma música feita em pós-produção, adicionada ao filme em pós-produção. Toda ela é executada ao vivo no set pelo Livio Trachtenberg. Trachtenberg, exatamente. Que inclusive aparece no filme, discutindo o conceito do filme com os próprios diretores, tal. Então é muito interessante, assim, como participa mesmo a criação da trilha sonora ao vivo nas gravações das cenas. Isso é, a gente já tocou aqui no programa outras participações, inclusive no primeiro programa de Sessão das Seis, do filme Strawberry Fields, como chama aquele? Aquele filme dos, com histórias dos Beatles? Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever, como chama aquele filme? Acho que esse é o nome do filme. No primeiro programa da Sessão das Seis, em que os atores, eles tinham, além de nomes dos... o nome dos personagens eram músicas do... Across the Universe era o nome do filme. É, os atores cantavam as músicas dos Beatles e não foi, e eles cantavam no set mesmo. É sempre importante ressaltar isso, que você vê é um traço importante, né? Exatamente, de como o filme é feito aí, né? E a música que a gente trouxe então hoje, na verdade, como a gente não conseguiu nada da trilha do filme Fobia pra trazer pra vocês, fica aí então a música Taca Mãe Pra Ver Se Quica. De que filme que é, então? Esse é do primeiro filme dos Normais, né? Apesar de estar passando aí os Normais 2, esse é do Normais 1. Ficando aí também um convite pra vocês irem lá assistir os Normais também, que é sempre muito engraçado. Exatamente, então vamos ouvir então Doutor Silvana e Companhia, um clássico dos anos 80 aí. Essa foi então Taca Mãe Pra Ver Se Quica, com o Doutor Silvano e Companhia, que está no filme Os Normais, que você pode conferir a continuação Os Normais 2, que está estreando hoje no cinema, lá no Cine Iguatemi, aqui em São Carlos, e em vários cinemas por todo o Brasil. E a gente termina aqui então o programa Sessão das 6, de número 12, com o tema Teatro e Audiovisual. Que, para quem estava acompanhando aí, deu para ver que foi bem eclético o programa, a gente ouviu várias músicas diferentes e realmente de relações muito diferentes entre teatro e audiovisual. Inclusive, em se falando de relações diferentes de teatro e audiovisual, a gente falou do Som e Fúria, do minissérie. Vamos lembrar aqui que três integrantes, três ex-alunos, egressos aí do curso de imagem e som, participaram da equipe técnica aí do filme. São eles o Rodrigo Dias, a Fádia Salomão e o Maurício Melo. Parabéns pelo trabalho também. Exatamente. Obrigado, Thiago Mal, que estava ouvindo e lembrou a gente aqui dessa participação. Então, bem bacana também. Bom, a gente também quer mandar um beijo para Thaís e Nardim, que estava escutando a gente, e dedicar o programa à Ana Kiel, que poderia estar aqui locutando com a gente, mas ela não pôde, infelizmente, passou mal. Melhoras para você, Ana. Ana, um grande beijo para você, a gente queria que você tivesse estado aqui com a gente. Mas, de qualquer forma, eu, Laura Teixeira e Maurício Zatoni apresentamos aqui Sessão das Seis para vocês, com o técnico hoje, Luciano Matuque, aqui com a gente. Muito obrigado, Luciano, pela técnica hoje aqui na Rádio Fiscar. Escute diferente. E... lembrando só os nossos contatos, vocês podem conferir o podcast desse programa e de todos os outros da Sessão das Seis no blog sessãodas6.blogspot.com e o nosso e-mail sessãodas6@gmail.com. Então, dicas, sugestões, músicas para o Sessão Ouvinte, vocês podem mandar lá no nosso e-mail. Então, pessoal, até sexta-feira que vem, vão ao cinema assistir o filme nacional. É isso aí, fica a dica, gente. Boa noite para todos. Rádio Fiscar, escute diferente e veja diferente. Exatamente. Sessão das Seis.